Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 6 de janeiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 6 de janeiro de 2012, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Um abraço para você da equipe que faz o programa Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: cavalo dado não se olha os dentes. Na dica de verão, proteja-se do sol. No boletim do Santa Catarina Rural desta sexta-feira, o assunto é protetor ambiental. No noticiário, produtores de frango recebem treinamento para adequar propriedade à exportação. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite exposição prolongada ao sol entre 10 da manhã e 5 da tarde. Use sempre proteção adequada. Chapéu, guarda-sol ou barraca e protetor solar. Se você se expõe ao sol no trabalho, use chapéu de aba larga, camisa de manga longa e calça comprida. É hora das notícias. Acordo de cooperação técnica entre a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia e a Aurora vai adequar as propriedades que produzem frango às exigências da exportação. A ideia é adaptar essas propriedades dos avicultores familiares vinculados à Aurora às normas internacionais de produção de frango. O Brasil é desde 2009 o maior exportador de carne de frango do mundo e por esse motivo tem sido alvo de muitas missões de avaliação enviadas pelos países importadores. As propriedades que criam as aves são sempre visitadas por essas missões estrangeiras. O projeto vai preparar essas propriedades para receber equipes de avaliação e, ao mesmo tempo, tornar ainda melhores os resultados obtidos pelos produtores. São 1.800 produtores de frango ligados à Cooper Central Aurora, que vão participar do projeto nos próximos 3 anos. 55 propriedades foram selecionadas para fazer parte do projeto piloto. Serão desenvolvidos protocolos que organizam a produção, desde a documentação até o descarte de aves mortas, para atender a todas as normas brasileiras e internacionais que regem a atividade da produção de frango. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Panorama Agrícola, dentro do boletim do SC Rural, conversa com a primeiro-tenente Helena, que é responsável na região de Caçador por formar protetores ambientais. É isso, Helena? Sim, na verdade eu trabalho com a formação de protetores ambientais a nível estadual, né? A Polícia Militar Ambiental, desde 1998, em Rio do Sul, começou a trabalhar com adolescentes na faixa de 12 a 14 anos, buscando que esses adolescentes viessem a conviver conosco no quartel, aumentando neles o sentido de cidadania e também trabalhando na questão de multiplicação em educação ambiental. E quantos protetores ambientais já foram formados pela Polícia Militar Ambiental? nós conseguimos atingir 2.700 protetores ambientais. Nós formamos uma faixa de 10 turmas por ano, com o apoio do programa Microbacias, nós conseguimos atingir o número de 19 turmas, ou seja, uma turma em cada unidade ambiental do estado. Como o SC Rural apoia esse projeto? O SC Rural fornece hoje para nós tanto a parte de uniforme, como de alimentação, como de transporte desses garotos e garotas que são selecionados nas escolas. E através desse programa nós conseguimos trabalhar com eles durante um período mínimo de 180 horas aula em questões relacionadas à preservação ambiental. E quando esses garotos e garotas se formam, eles se tornam multiplicadores de educação ambiental e auxiliam as ações da Polícia Militar Ambiental, seja através de palestras, seja através de acompanhamento de trilhas, de outras ações de educação ambiental no município onde eles são formados. A capacitação, então, é geral nessa questão ambiental e depois eles servem como multiplicadores, é isso? Sim, o nosso programa protetor ambiental, ele trabalha diversos assuntos, como a parte de polícia militar ambiental, água, flora, fauna, terra, ar, poluição, a parte de reciclagem e uma série de conhecimentos de âmbito geral, de atividades extracurriculares, que vão desde atividades físicas a conhecimentos na área de primeiros socorros, defesa civil, enfim. Nós procuramos dar uma formação bastante completa para que esses adolescentes possam nos auxiliar no trabalho de preservação do meio ambiente. Como o adolescente é contactado, ele procura a Polícia Ambiental ou a Polícia Ambiental procura as escolas? Não, a Polícia Ambiental do local, da região onde vai ser realizado o programa, contata normalmente com a Secretaria Municipal de Educação e com as escolas, e através de um processo seletivo, que normalmente se constitui de uma prova com múltiplas questões e uma redação, faz a seleção de aproximadamente 30 alunos, que é um número regular de uma turma, e esses alunos passam imediatamente a participar do programa protetor ambiental, assistindo às aulas no quartel, recebem o fardamento completo, que se constitui um moletom, a camiseta, a calça, o coturno, que identifica o projeto, né? Identifica como participante do projeto, assim como a apostila, recebe alimentação, recebe transporte e participa conosco desse período de aulas, normalmente ministrado por policiais ambientais e por profissionais relacionados à área de meio ambiente da região, capacitados. E depois desse período de formação, nós os chamamos a qualquer momento para virem participar conosco de atividades de educação ambiental. Essa ideia da cartilha para infratores é do programa ou é pessoal sua? Não, na verdade esse é um outro projeto que já está sendo trabalhado dentro do Código Ambiental Catarinense. O Código Ambiental Catarinense prevê, no artigo 60, que o pequeno infrator ambiental ele pode ser penalizado com a obrigação de participar de cursos de educação ambiental, principalmente organizados pela Fátima ou pela Polícia Militar Ambiental. Então, a ideia é que a gente desenvolva um material bastante didático, bastante simples, e que a gente possa, através desse material, realmente realizar cursos com esses pequenos infratores, com pequenos delitos ambientais, infratores primários, para que eles possam ter uma educação e também para agir de forma preventiva, não apenas com aqueles que já cometeram o delito, mas também evitando que aconteçam novos delitos ambientais, principalmente em relação àquelas pessoas, pequenos agricultores, enfim, que não têm ou têm pouco conhecimento na área ambiental, para que a gente possa levar esse conhecimento e evitar a degradação ambiental. O que seria uma pequena infração ambiental? Normalmente, os pequenos delitos, por exemplo, acontece muito no interior, como eu trabalho no interior, eu posso dizer assim, o agricultor retira árvores que não sem licenciamento ambiental para usar dentro da própria propriedade. E às vezes acontece, por exemplo, ele usar uma árvore que está especialmente protegida, né? Uma árvore que não poderia ser retirada. Ou situações em que ele retira acreditando que está fazendo um grande bem porque vai aumentar a sua lavoura e ele faz esse desmatamento ou vem fazer uma queimada sem a autorização do órgão ambiental competente. Essas são infrações administrativas ambientais que podem chegar a configurar crimes ambientais, mas em termos de impacto ambiental, né, e em termos da necessidade desse agricultor, tem que ser consideradas e tem que ser aplicada a penalidade na justa medida da infração. Muitas vezes, eu aplicar uma penalidade grande vai impedir que esse agricultor permaneça na terra, vai impedir que ele venha a trabalhar de novo, né, ou que vai se tornar inviável até o seu sustento. Então, para nós da Polícia Ambiental, nós temos uma visão de que é necessário educar esse pequeno agricultor, chamá-lo para perto, para que a gente possa realmente, assim, nós estamos sempre à disposição. A Polícia Ambiental não quer ser vista como bicho papão que vai penalizar o pequeno agricultor. Nós queremos ser vistos como um parceiro realmente do pequeno agricultor, fazendo com que essa penalidade seja transformada de forma que ele possa aprender e evitar que nas futuras ocorrências ele vá cometer novamente outro delito ambiental. Você ouviu Luciana Helena dos Santos, primeiro-tenente da Polícia Ambiental de Santa Catarina, falando aqui no Panorama Agrícola sobre protetor ambiental, um projeto que já existe há algum tempo e que agora está integrado ao Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.